Solo aqui é o Tom, Mike, e o Delta. Para a posição remota 14 do Batistão. Tá? Remota 14? Você sai do aeroporto 2? Reposta estacionada remota 14. Mas isso é até o seguinte, no seu reposto. O azul, alfa, Yankee uniforme, me escuta? Positivos. Reporte para ingressar no pátio 1, ok? Positivo. Europa 083, Skok Island, clear to box arrival, descent 4,000 feet, clear nato 1020. Ok, box arrival, identity 4,000 feet, well, with clear nato 1020. Salvador, Azul, Ralph em Califórnia, aguardando autorização para ingresso no pátio principal. Autorizado, prossegui com o reboque até o portão 3. No uniforme. For 083, send 2000 feet, then 8120, clear to LS final and report services. Okay, clear to 2000 feet and the ILS runway 10. I call you back to south. Salvador, Azul, Alfa, Yankee 4, Houston, Mike Spray Hotel, informando termos de reboque na posição 14 remoto do pátio principal. Gente, bom dia, Mike Spray Hotel. Sim, bom dia. Europa 083, contact tower 118.95. 1189, Alpha. Salvador Tower, good morning, Europa 083, on final. Well, Europa 083, I have your sight. Clear to Salvador 810. Wind 150 degrees, 12 knots. Clear to run, runway 12. Tráfego Xanero 6251, bom dia. Bom dia, 6251, Guarulhos, já aprovado o nível de voo 360, portal 5.4. Afirmativo. Oxiné 6251, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, 360 nível, aerovia Pesuruno 0, até Taubaté. Decolando pista no 0, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita, perfil subida da El, Leda, após Leda, Mótima. Controle frequência 1208, torre. Fono no 8, decimal 9, 5, transponder 5422. Coletivo 360 foi aprovado, apresentou 10, economia 10, mantém proa até 2.000, pois a direita, da Leda, Mótima, controle 208, corre 1895, acionando 5422, no meio 254. Correto, portão 5, chama pronto. Chama aí. Good morning, it's Aeropasiro A3, Frango Bagaites. Good morning, Aeropasiro A3, approved taxi via Alpha, comes before taxiway Juliet. Alpha and taxiway Juliet, Aeropasiro A3, Golf and then Juliet, Aeropasiro A3. Salvador, bom dia, tá 3137, presente da informação aqui, qual que é a entrevista para Guarulhos, por gentileza? Pela Ampia Zulu no zero, a subida seria da El Leda Mótima. Muito obrigado, qual é a nossa 3137? Gentileza, que o costo fora 0749, era 707 no 5, mais 5 minutos vai costar, nós temos a sua autorização aí. Sem problema, só agora, 3137. 14 Juliet, Europa 083. Approve the taxi via Juliet, April 1, stand 11. Via Juliet, April 1, stand 11, Europa 083. San 3171, autorizado Salvador Guarulhos, linha de voo 320, rota via Tesouro 10, Foz Taubaté. Decolando pista no 0, mantém a reta teclagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, pós curva pela direita, ponto perfil subido da El Leda, pós Leda direto posição Pótiva. Controle 120 decimal 8, 2198 decimal 95, próximo ano é 5426. Autorizado Guarulhos, linha 320, conforme a rota do plano, via pistola 10, Taubaté. Recolhe da pistola 0, mantém a proa até 2000 pés ou 3 milhas, aí curva direita no perfil da Adael, Leda, após Leda Mótima. Controle 1208, torre 1895. Transponder 5426, San 3171. Correto, portão 8, chame pronto. Chamará pronto, San 3171. Salvador, espera, meia noite, com o pushback, estacionamento, patrão. 251, não autorizado, pushback, estacionamento, chame táxi. Chama táxi, meia noite, com. Juro, Galeão 450, táxi autorizado via em frente, segundo a direita via Índia, quando espera chame torre 1 no 8, sessão 95, ajuste ao título 020, boa viagem, 6251 no próximo. Salvador, bom dia, 625, no próximo ponto, espera pronto. Oxenai 6251, bom dia, autorizado ali ainda, colapso no 0, vetor no 50 graus, 109. Ali de cola, dá 6251, colado de 36, controle em 20. 6251. Controle Salvador, bom dia, Xanar 6251. Xanar 6251, contato radar, soltado 360 após 2000, direto Lima. 360, 2000, vai valer da 6251. Só o 7108, no portão 8, autorizado, tira o táxi. Sá 3517, acionei identificação, voa na flor de Alagoinha, para se testar a chegada bom. Deixa para 4 no pé, com ajuste no 020. Autorizado bom, o Sá 3517. Autoriza o cancelamento das altitudes em bom, em gelo. A nível da restrição de altitude, tanto de 5 em 7. Muito obrigado. Voa direto Ognave. Voando Ognave, 6251. Sol Salvador, avião, carro, Vito Papá, boa noite. Alfa Vitor Papá, boa noite. Alfa Vitor Papá, autorização para reboque da, do Pátio 3 para a posição 05, Fing 05. Entendi, moto 3 para o Vitor, para o 25. Autorizado, saída do, do Pátio 3, reporte para ingressar no Pátio 1. Alfa Vitor paciente, reportando para entrar no Pátio principal. Com 15, 4 e 10. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espero no 0. Chumitou aí 1 no 8, decimal 9, 5. Ajuste ao tinto no 0, 2, 0. Boa viagem. Apresentado, Pátio Índia, ponto espero no 0. 2, 1 no 8, 9, 5. Salvador, bom dia, Santos, eles estão conseguindo. Da 1371, bom dia, autorizado a linha ainda colapso 10, vento 150 graus, 139. Autorizado a linha de 1031. Salvador, avião, carro Vito Papá, aguardando para entrar no pátio principal. Autorizado, chame a perna, o alvo Vito Papá. Acende a roda de Papá, ingressando no pátio e informando o técnico do reboque. Decolado 248, controle 120, décima 8. 208, bom dia. 17 está atingindo 4000. 357, esse para 2000 pés, autorizada final ILS, reporta estabilizado. 2000, reportada estabilizada, são 3597. Controle, bom dia, está 3171. É o 3171 no contato radar, vou para o 320 via saída da El. 320, saída da El. Para vocês, eu vou de Leda. Após 2000 pés, autorizado. Após 2000, vou a Leda, 3171.